Brasil, se liga na bodega. Procurando um amor que seja linda, inteligente, uma flor. Meu coração se alimenta de carinho, que seja muito e que nunca tenha espinho. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Bora! Oh! Eu estou carente de amor. Mas quero amar e não quero sentir dor. Meu coração tem tudo pra você. Tem muito amor, tem emoção e tem prazer. Vai! Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo o que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Vou ser feliz e te fazer tão feliz. Vou ser amigo, amante, tudo que quer. Vai ser o máximo ser minha mulher. Eu me cansei de ser um objeto de alguém que usa e abusa assim direto. Não quero ser um homem descartável que alguém usa e abusa assim tão fácil. Serei feliz e vou fazer tão feliz. Alguém que eu ame, que me ame com fé. Vai ser o máximo ser minha mulher. Serei feliz e vou fazer tão feliz. Alguém que eu ame, que me ame com fé. Vai ser o máximo ser minha mulher. Cristiano Neves e o Homem Descartável. Pois é, rapaz, é a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. Você pode ter seu pedido atendido aqui também, vamos lá. Ah, Ian, mas eu só ouço, tá enjoado já, as mesmas pessoas mandando áudio sempre, não sei o que. Esses são os corajosos. Você tem que mandar mensagem também, ora mais. Eles que têm a coragem de mandar mensagem. Seja também um ouvinte corajoso, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap qual é, Mr. Abraham? DDD 89 999 9270 22. Pronto, show de bola. Daqui a pouco eu mando abraços pro povo, porque agora é hora dele. O velhinho atrapalhado, seu Sagu, dessa vez, se deparou com um atendente ganancioso. O cara vai fazer de tudo pra tomar um pertence muito valioso da mão do nosso velhinho. O que, que será que vai acontecer? Você vai saber agora. Tá chegando o seu Sagu aqui na sua bodega do Maguila. A Bodega do Maguila Produções apresenta Seu Sagu, versão brasileira C&A, São Paulo do Potengi. É mais um dia agitado na vida de Seu Sagu. Hoje ele decidiu ir até o correspondente bancário pagar sua conta de água. Ah, que trabalho entediante. E lá vem mais um velho vindo me torrar a paciência. Bom dia, amigo. Vim pagar esta conta de água e trouxe o dinheiro contadinho para não deixar faltar, hein? Ah, vamos ver aqui. Ah, 49,50, 50, 51, 52... Mal sabe, seu Sagu, que o atendente é um numismata, que para quem não sabe, é alguém obcecado por moedas antigas. Ah, esse velho não vai parar de contar essas moedas nunca. Mas peraí,

O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Sim. Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila. Chego até te ver. Eu não consigo mais suportar a dor de viver sem o teu amor. Soraya, eu quase não durmo direito com essa mágoa em meu peito. Super Quentes, que era a junção do Trio Esperança com os Golden Boys, e eles cantaram pra gente Soraya. E a gente já está chegando aos instantes finais da nossa bodega, estouramos o horário, brigadão por você estar junto com a gente, tá bom? Nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. E semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal, esperando contar com a sua audiência e a sua participação. Pra encerrar, eu vou trazer essa aqui que foi indicação do meu amigo Joacir, lá da Inhumas FM 87,9 de Passagem Franca, Maranhão. Um abraço a todos os amigos do estado do Maranhão, meu irmãozinho Alex Lequinho, lá em Arari, meu patrão Ronald Luz, em São Luís, meu patrão Bruno Coelho, também gente finíssima, e o glorioso Danilo Quixaba, maranhense de primeira, um dos grandes nomes da nova geração da comunicação, que hoje está brilhando nos microfones da Massa FM em São Paulo, a Rádio do Senhor Rato. Meu amigo Joacir indicou e vai ouvir, e pra claro, todos os nossos amigos ligados em todo o Brasil, Nonato e seu conjunto e a música Cafuá. É bonita, é bacana, fez sucesso, e é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. E eu vejo você semana que vem com o sorteio da palavra-chave premiada, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Nego cantou, sofreu, gemeu. Nego lembrou, sofreu, chorou. Cafuá não teve dó de nego, não. Vendendo irmão. gaiola feia, de nome feio, que não dá meio de nego a ribar. Nego cantou, sofreu, gemeu. Nego lembrou, sofreu, chorou. Cafua. Ah, mas já acabou? Não seja por isso. Semana que vem, o Maguila tá de volta. ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. Na 87 FM, o programa que toca os sucessos do passado. As mais perdidas pra conversar. Se você gosta dos clássicos, das músicas que nunca saem da memória, então viaje com a gente nesse túnel do tempo. É sábado ao meio-dia. Programa As Mais Perdidas, com as perdidas do arquivo da rádio, com João Carlos. Não perca! Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Escuta, meu bem, a canção e o que eu vou te dizer. Confesso, não tive coragem pra te escrever. Não quis deixar prova nem rastro da minha fraqueza.